Momento com o Itacir Haupt, ele que é diretor de serviços urbanos na Prefeitura Municipal aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Itacir. Bom dia, meu amigo. Temos informações a respeito da construção, possibilidade de instalação de um novo cemitério aqui em Foz do Iguaçu, especificamente na região próxima à Gleba Guarani? É, exatamente. Nós temos providenciando a documentação junto ao IAP para que seja liberada a área de propriedade da Prefeitura Municipal, que se localiza em frente do antigo matador público, matador de reses, né, que tinha há uns anos atrás, lá na Gleba Guarani. Esse local já foi vistoriado pelo IAP, já estive lá com o senhor Carlão, que é o técnico do IAP, ele deu carta branca para que nós pudéssemos fazer a documentação e tudo mais, achou o local ótimo, né, é um local bastante amplo, é um local meio... que não tem residências, não tem vilas próximas, então ela está muito bem localizada. Então nós estamos providenciando já essa documentação junto ao IAP, né, e temos aí para, sem ser esse final de semana, até a próxima semana, nós entregaremos já essa documentação para o IAP liberar para que nós possamos fazer uma licitação de uma empresa que vai fazer, elaborar todo o trabalho de construção do cemitério. Quando falamos de um cemitério, estamos falando de um empreendimento, enfim, que exige cuidados adicionais com relação a, principalmente, a parte ambiental. Que cuidados serão observados nesta questão? Será feito todo um estudo com relação também a possíveis impactos no subsolo do município? Exatamente. Então, é justamente por isso que nós temos contato direto com o IAP. O IAP é o órgão do Estado competente para que tome essas medidas de precaução, né? Então, nós já entramos em contato com eles, estamos em contato direto com eles e mediante a orientação deles que nós temos fazendo a documentação e tudo mais, e depois vamos abrir uma licitação para que uma empresa especializada do ramo vá fazer todo o trabalho o trabalho de implantação desse cemitério. Será a parte de porque nós temos que ver o leito do solo para ver se tem condições, se não tem água potável embaixo, né? Tem que fazer aquelas perfurações de poços para que possa estudar o leito do terreno para que verificar se está tudo legal, tudo certinho. E então é o IAP que está nos orientando a respeito disso. Então nós estamos seguindo a orientação do IAP justamente para que nós não cometamos nenhum deslize nesse sentido de fazermos alguma coisa que não está dentro dos padrões de licenciamento, né? Se for aprovado nessa questão do novo cemitério ali, se efetivamente for viável construir um novo cemitério na região da Gleba Guarani, como aparentemente a princípio parece ser, será também construída uma nova infraestrutura, por exemplo, de acesso ali ao local? O que é que a Prefeitura está planejando também com relação a este assunto? Sem dúvidas, no momento em que for tudo liberado, nós tivermos já o cemitério em construção, em obras e tudo mais, a prefeitura irá fazer uma ampliação das ruas, o asfaltamento, enfim, tudo o necessário para que se possa utilizar o cemitério dentro dos padrões normais de obras, Estou conversando aqui na CBN Foz com o Itacir Haupt, ele que é diretor de serviços urbanos da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, está nos falando a respeito desses planos da Prefeitura de instalar um novo cemitério público ali na região da Gleba Guarani. Você mencionava que é um terreno bastante grande, esse terreno que está sendo estudado para a implantação deste cemitério. É possível já estimar quantas sepulturas, quantos espaços para sepultamento podem ser abertos neste local ou somente após a elaboração do projeto? É, exatamente. Isso aí somente após a elaboração do projeto que nós poderemos dizer a quantidade, porque aí seriam túmulos horizontais e verticais, né? Então a gente precisa primeiro fazer esse estudo para ter uma ideia. Mas só para você ter uma ideia, esse terreno tem 56 mil metros quadrados. Entende? Então é um terreno bastante grande. Dentro do estudo que nós fizemos aqui, esse terreno vai suprir as necessidades do município por de 20 a 25 anos. Uma boa notícia com relação a esta área. Afinal, enfrentamos aí nos últimos meses e anos também uma escassez de áreas para sepultamento. Boa notícia trazida pelo Itacir Haupt aqui nas ondas da CBN. Itacir, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Tá, muito obrigado. Passe bem.